Um abraço a todos vocês, viu? DJ aí, DJ, meu amigo DJ Carrapicho, o homem da festa do Toma no Fusca, né? Um abraço a todos vocês, viu? Quem ganhar o prêmio vai beber muito, porque o Fusca, o prêmio é o Fusca cheio de bebida, né? Um abraço a todos vocês. Essa festa vai acontecer, salvo engano, dia 7 de junho, a festa do Toma no Fusca, aí em Vanderlei. É, um abraço a todos vocês da Vanderlei FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito é o Momento da Saudade, com de Paulo e Paulinho, Eu e a Lua. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão. Pensamento a mais de mil por hora, saudade devora o meu coração. Feito louco andando pelas ruas, lá do céu a lua me acompanhar. Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar. Sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar. Oh, lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. Por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem. Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. O que fazer dessa agonia que maltrata e judia, me deixando assim? Ó lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim. Sem ela e a saudade dela pode me matar. Oh, lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. Antes de raiar o dia, me traga ou me guia onde ela está. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um beijo para minha querida Vivi Maísa em Saré. Aê, Vivi Maísa, sempre interagindo comigo no Facebook. Ela disse que gosta muito da minha música, foi por causa dela. Ô, Vivi Maísa, um beijo pra você, tá bom? Aí em Saré, um abraço a todos vocês de Saré, no Pernambuco, né? Ouvindo o nosso programa, muito obrigado. Minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Reginaldo Franco, na cidade de Berilo, Minas Gerais. Reginaldo Franco e todos da equipe da Rádio Arai FM, exibindo o nosso programa. Brevemente estaremos aí fazendo um grande show em Berilo. Um abraço, viu, Reginaldo Franco, a todos vocês ouvintes da Berilo. Nossa querida amiga Ana Lúcia, Lúcia, aí de Berilo, sempre interagindo comigo no Facebook e pedindo músicas, né? Ela diz que quer ouvir Munhoz e Mariano, Balada Louca. Vou tocar pra você e pra todos que estão ouvindo o Mundo Sertanejo. Cantam Munhoz e Mariano, Balada Louca. Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama. Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja. O som no talo só com moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso melhorar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Chega pra cá, João Neto e Frederico. Carro, cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? Assim. O sol baixando, já passou do meio-dia. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. Meu celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as mandas do tio. Dá um remédio, preciso me orar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. Meu celular no micro-ondas da cozinha. E o padre do balão, remixando até as rodas do tirão. Dá um remédio, preciso me orar. E pelo jeito a festa aqui não vai parar. Muito bem, ouvimos aí Balada Louca. Munhoz e Mariano cantaram para nossa querida amiga Ana Lúcia em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Quero mandar um abraço carinhoso aqui. Nós temos muitos e muitos alôs. Pessoal sempre pedindo alô, né? Minha querida Bruna Letícia, a Samara Letícia, Patrícia Maiara, Márcia Farias, Adriana Costa, todos vocês amigos aí de Santa Luzia do Paruá, onde nós temos uma audiência fantástica, fantástica. Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo, a gente fica muito feliz com tudo isso, viu? Um abraço a todos vocês pelo carinho, um abraço aí meu amigo, também a Mauri Trindade, né, aí da cidade, todos ouvindo pela Tropical FM. Um abraço o Ilami, Policarpo, a Marlene, todos vocês da Tropical FM, Erineu de Brito, todo mundo, a minha querida Samira, um beijo, viu Samira? Um beijo pra você aí, sempre interagindo comigo, falando comigo no Facebook, um beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E a Patrícia Maiara pede para mandar beijo também pros pais dela, né? Das Neves e Santana são os pais da minha querida Patrícia Maiara. Um beijo para vocês aí, viu? Das Neves, Santana, Patrícia Maiara, todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá, meu amigo Quinca, Cabra Danado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência fantástica, viu? Quem vai cantar bonito agora? Pedro Paulo e Matheus, Quem Me Dera Eu, com a participação especial de João Neto e Frederico. Quem me dera eu

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, meu amigo Elenaldo Oliveira, em Vanderlei, na Bahia, os amigos da Vanderlei FM. Valeu, DJ Carrapicho. Brevemente estaremos fazendo um grande show aí em Vanderlei, né? O DJ Carrapicho e o Elenaldo Oliveira já estão providenciando a ida de Diego Valadares aí na cidade para fazer um show muito bacana. Muito obrigado, viu? A festa do dia 7 de junho, né? A festa do Fusca, né? Toma no Fusca, dia 7 de junho, aí em Vanderlei, na Bahia. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Antônio Januário, a Mônica Venazi, todos da equipe da Rádio 104.9 em Humaitá, Estadão do Amazonas, Tânia Janizelli, a André Lima, todos vocês amigos aí de Humaitá, um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Minha querida Alessiane Oliveira, em Taperoá, na Paraíba, né? Os amigos da Rádio Taperoá FM, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Manfrini Gerrig, em Guarapari, Espírito Santo, Janete Matos. A Janete Matos pediu lá no Face: ô, Diego Valadares, toca uma música sua pra mim. Ô, Janete Matos, daqui a pouquinho vou cantar pra você aqui, A Gente Pode, que é do meu CD ao vivo, tá bom? Pra Janete Matos, pra todos vocês do Brasil inteiro que gostam também desse meu novo sucesso, A Gente Pode, do meu CD ao vivo. Gilson e Edmar, meus amigos de Cuiabá, cantam Minha Flor. Meu amigo, os amigos da ABC Shalom, Alan Sérgio, todos da equipe da Rádio ABC Shalom, aí de Cuiabá, exibindo o nosso programa. Cantam Gilson e Edmar, Minha Flor. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Carol Vieira, a minha querida Maria José, elas são de Posse, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Mirlene Silva, ô, Mirlene Silva, é a minha professora aí de São João do Paraíso. Mirlene Silva me disse lá no Face que se eu fosse aluno dela,